Autorizado para o nosso procedimento elétrico 210, desça para 2 no pé, altímetro 105, reportado. 105, 2 mil pés, autorizado elétrico 310, grama 2. estabilizando a Oceania 628. Oceania 628, chama agora a Turbo 118, decimal 9. 395, Oceania 628. Salvador, muito boa noite, Oceania 6258, estabilizando no GLSF Spring. 6258, boa noite, livre pouso no 0, vento 180 graus, cono 0 nós, altímetro no 0 no 5. 0 no 5, livre pouso no 0, Oceania 6258. Papa Charlie Mike, qualquer dentro do level 050, vai a my arrival 01015. I'm on arrival, Alpha Charlie Mike. Autorização para partida do motor em marcha lenta por 10 minutos, a espera já está a gente. Gente, reporte ao terno. Grato, reporte ao terno. É, 6258, solo 06, livre à direita, solo táxi via alfa, reporte antes da Juliette. 6258, táxi via Juliette, portão número 3. Frente operações. Request to change your light blue. Fly rules change at 0312 descend to 1500 feet on the visual condition pop off of San Mike. Fly direct to Motopora. Direct Motorfire, descending to 1,500 feet on the Victor Mike Charge Conditions, Alpha 21. 03, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada, Mário Paulo, me revisou 050, ajuste ao altímetro no 015. Olimpo 03, controle na escuta. Presa direto estável, Olimpo 03. Ao nível de voo 050, Olimpo 03. Prezado desvio, Olímpico 03, após desvio, vai direto em Duna. Control, Alpha Charlie Mike, you have airfield in sight. Hi, I'm Dr. Tala. Sorry? Hi, Long. Papa John Mike, contact Malta 118.95. 118.95, thank you. Salvador Tower, Papa Papa Alpha John Mike, we are about 4 miles to the other side position. We have airfield in sight. Roger, report on final. We'll report on final, runway 17, Alpha Charlie Mike. We have a push and start, call it ready for taxi, so 0-0. Zero Salvador ground. Confirm, calling approach 0-0. Yes, Alpha Charlie Mike. Roger, please land runway 10, wind 170 degrees with 8 knots, QNH 1015. Here to land, runway 17. Alpha Charlie Mike. 30. Okay, thank you. Ficam 230 ao solo Salvador. O América 230, prossiga. Autorizado início de reboque, chama para ingresso, pátio principal. Sente chamada para ingresso no pátio principal, o América 230. Autorizado descida para 2 no pé do ônibus 03, autorizado a final do procedimento ILS. Bom, esse é aprisado, tem um neto altimetro no 095. Charlie Mike on the ground at 25, inform apron. Apron number 5, about that mirror. Roger, clear taxi for number 5. Clear taxi, zone number 5, read by Papa Alpha Charlie Mike. Thank you, have a nice night. Salvador Airport, go 020, ready for taxi. Connection 015, taxi via India and Alpha, report ready, holding short. Connection 015, India Alpha, call you holding short, report 020. Holding short, call tower 118.95. Holding short, call tower 118.95, Airport 12, 0, 0, 0. Color Tower, Malaysia, Portugal 000, ready for departure. Portugal 020, clear to line up and take off runway 10 and 180 degrees with 9 or not. Clear for line up and take off runway 10, Portugal 020. Salvador Ground, America 230. 230, clear to gate 11, report at end of tow. Okay, call back position 11, America 230. Agora torre 118, decimal 9. Salvador, report to 020, just confirm, can you confirm I'm clear? Say again? Confirm I'm clear for departure. Hey, firm. Thanks. Salvador, boa noite, 2003, estabilizando o local. Boa noite, 2003, é parte externa. Confirmado. Passou o externo, baixa a travada, 2003. Tempo 03, aguarde pista livre. 03. Vento 03, vento 190 graus com 9 nós, altímetro 10 no 4, livre pouso down no 0. Livre pouso, pista 10, limpo 03. Portugal 020, airborne at 34, call departure 120.8, have a good flight. 120.8, Portugal 020, vai. Departure, boa noite, Portugal 020. Passing 1,500. 1,000, ready to contact one part, climb to flight level 350, book departure, zip path transition. Climb part level 350, book departure, zip path transition, report to 0,000. Tempo 03, solo 36, autorizado backtrack, porte de brando parte militar. frequência livre ao estacionar. Control and Portugal 000, request. Go ahead. Any chance to see that exit depart from position? I won't. Salvador Ground, América 220, standing position. Thank you. Roger, frequency clear, good night. 10, do you have conditions? Standby, Salvador 0-0. Control the Portugal 020, let's affirm that we can proceed to Alfa Romeo Uniform VOR. By direct to Alfa Romeo Uniform VOR and contact now Altitude Center 125.45. If unable, 126.85 and have a nice flight to Portugal 020. Direct Alfa Romeo Uniform 4, changing 125.45, secondary 126.85, Portugal 020, right? 231-70. Sam 3170, controle Salvador, bom dia, acione identificação. Desça, via chegada, Mário, para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, direto 50, autorize TAP. Pesado, voa direto TAP, Sam 3170. A 3170 está autorizada a final do procedimento ILS que você chama 0 dessa para 2000 pés, altímetro 1014, reporte estabilizado. 2000 estabilizado, reportará 3170.